Apresenta o que toca em toda a periferia do Brasil. Há muito tempo, irmão, o bem e o mal se dividem na mira do oitão. Há muito tempo, irmão, o bem e o mal se dividem na mira do oitão. Há muito tempo, irmão, o bem e o mal se dividem na mira do oitão. Há muito tempo, irmão, o bem e o mal se dividem na mira do oitão. É como a água e o óleo, é como o fel e o mel. Um é enxofre quente, o outro é brisa do céu. Um é dedo no gatilho, é cano engatilhado. É final que se sabe pela caixão. Finado ao contrário do bem, que é rajada de paz. Mão forte que ampara, calibre grosso que afaste todo encosto do mal. Dado o contrário invertido, um bandido zoado, inconformado com a vida, empunhando um cano e se sentindo melhor. A vida daquele homem, pai de família, trabalhador, depende da rotação, do movimento, do tambor. Roleta russa foi feita, mas por enquanto a sorte dele é parceira. Bandido comanda o gatilho, se sentindo o tal, se sentindo mais ou menos ou igual ao criador. Jamais se compara o cão, nosso senhor. Otário segura um cano na mão. Quem olha acha que é tora, mas na verdade é um merda. Ele não passa de um covarde que esconde atrás do calibre oitão. É muito fácil quem na mão tem uma arma se julgar um rei, se julgar o mais, o dono da quebrada. Há muito tempo, irmão, o bem e o mal se dividem na mira do oitão. Há muito tempo, irmão, o bem e o mal se dividem na mira do oitão. Há muito tempo, irmão, o bem e o mal se dividem na mira do oitão. Há muito tempo, irmão, o bem e o mal se dividem na mira do oitão. E do lado de cá, o trabalhador assustado, desesperado com medo, presta atenção no gatilho e no movimento do dedo. Bandido com raiva, vai logo dizendo: passa, véi, passa a carteira pra cá. O trabalhador diz: segura aí, aqui está. A carteira daquele homem estava vazia, dinheiro não tinha. Cada vez mais enrascado, ele reza pra sua vida, com suores na face, com medo estampado no rosto. Ele ouve o bandido: você tá fudido, cadê o dinheiro, otário? Se não tiver, eu te mato. E se confia em Deus, pode começar a rezar. Calma aí, tenho dois filhos pra criar. Ah, não fiz nada contigo. Cala a boca, atrevido. O trabalhador está morto, o bandido está sem dinheiro. Dois filhos sem pai, uma esposa no desespero. Por causa da falta de grana, pai de família se vai. Pela atitude profana, mais um corpo no chão cai. A maldade se alastra quase sempre eficaz, se fazendo constante, aliada do mal. A maldade e a traição são palavras com sentidos e mães gêmeas iguais. Predador sem compaixão, sua trilha tá traçada, a passagem carimbada no inferno queimando, me entende? Bem diferente é o fim da sua presa inocente. Encurralado, maltratado, com a dose repetitiva, de cano cerrado, coitado foi morto, o requinte cruel. Mas o ditado predomina, a recompensa do justo pode gritar no céu. Há muito tempo, irmão, o bem e o mal se dividem na mira do oitão. Há muito tempo, irmão, o bem e o mal se dividem na mira do oitão. Há muito tempo, irmão, o bem e o mal se dividem na mira do oitão. Há muito tempo, irmão, o bem e o mal se dividem na mira do oitão.